Tubarão Gigante, o Fefe e o DJ Boy de Itapas Comunidade. Ó! Oh! Decidi fazer um som aqui no estúdio do boy, expor o meu sentimento. Os bicos sabem que o Ian é de verdade, sabe da capacidade, idolatrar o talento. Lembrei da tia na época da unha, toma cuidado meu filho pra não cair na tribeira. Palma da mão no beco é várias canção, saudade batia mesmo do pipa a tarde inteira. E os parceiros se afundam na vida errada, que saudade que eu tenho dos irmãos da louca bala. Misturei tudo esse meu sentimento, trombei com o Fefe e nós deu uma canetada. Ô menorzão, larga essa peça na mão, você curtindo o bailão e sua mãe na oração. Fundo de ilusão, traz mó decepção, cuidado que a terra é fundo e seu destino é o caixão. E agora, como eu vou falar pra sua rainha, que você se foi nessa vida, deixou uma mulher, filho, uma filha. E agora, como eu vou falar pra sua rainha, que você se foi nessa vida, deixou pra trás um filho, uma filha. Fefe. DJ Boy. Passa a visão. Passa a visão. Decidi fazer um som aqui no estúdio do boy, expor o meu sentimento. Os bicos sabem que o Fefe é de verdade, sabe da capacidade, idolatra o talento. Lembrei da tia lá no tempo da ruinha, cuidado meu filho pra não parar na tribeira. Palma da mão no beco é várias canção, que saudade que bate do rolimã na ladeira. E os parceiros se afundou na vida errada, saudade dos meus irmãos que partiu na louca bala. Misturei tudo com esse meu sentimento, trombei com o Ia e nós deu uma canetada. Ô menorzão, larga essa peça na mão, você continua no baile e sua mãe na oração. Fundo de ilusão, me traz uma decepção, cuidado que até é fundo e seu destino é o caixão. E agora, como eu vou falar pra sua rainha, que você se foi nessa vida, deixou uma mulher, filho, uma filha. E agora, como eu vou falar pra sua rainha, que você se foi nessa vida, deixou pra trás um filho, uma filha. Que Fefe. DJ Boy. Passa a visão. Passa a visão. Nas favelas é muita paz, muita paz. Decidi fazer um som aqui no estúdio do boy, expor o meu sentimento. Os bicos sabem que o Ian é de verdade, sabe da capacidade, idolatrar o talento. Lembrei da tia na época da unha, toma cuidado meu filho pra não cair na tribeira. Palma da mão no beco é várias canção, saudade batia mesmo do pipa a tarde inteira. E os parceiros se afundam na vida errada, que saudade que eu tenho.